Sector 4. Bona 754, chame torre 118, decimal 95. Grato, boa. TAM 3216, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, velocidade 250 nós na terminal. TAM 754, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, reporte baixado, travado, ajuste no 012. Baixado, travado, voo 754. Nós 754, livre pouso no 0, vento no 0, 0 graus e no 4 nós. Tá ligando 0, tá zero. Controle 119.8, transporte 5065, Webjet 6741. Guarulhos 340, por 10, da Elva da Brinde, por 16, pessoal da pista no 0, suba direita. 119.8, 065, Webjet 6741. Reto 6741, 5065, direita após portão 10, pronto para puxa. 4. Ok, chame pronto. Para informação, tem o Ocean, né, puxando no... Obrigado. O colo estacionado. Gente, hotel Oscar Zulu, reporte Pico. Índia Papa Oscar, retraste na rotatória. Do 4076, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-2. Autorizado ILS X-ray, pista 1-0, reporte estabilizado. 2000-0-1-2, reporte estabilizado no X-ray 4076. 4463 para Ilhéus 140, só instante a cópia, ajuste 1092. Se eu prefere 140 ou 180? Ok, 140, só instante. Para o táxi, Oceanair 6254, está com 101 a bordo, 3 horas e 40, Guarulhos. 6254, livre táxi, pátio, em Galco, espera 18, 95, 1012, Goiás. Livre táxi, quando espera, com 1012, 6254. Gente, recebendo 1.000 pés. Tango, Hotel Oscar Zulu, correção. Tango, Índia Papa Oscar, chame torre 118, decimal 95. 18.95, Índia Papa Oscar, grato. Tá presente autorizado direto 107, temos um tráfego se aproximando para a Duna, você, e o senhor como número 1 para pouso na 10, na 107. Afirmativo, agilizando a descida, prosseguindo para 107 com o número 1, o Índia Papa Oscar. Sente, só confio em paz de estacionamento. Tá pra ver. Tente a parte na final da 17, onde é a Pavarotica. Passará, dado 3 milhas, zona 7, Oscar. Autorizado, Web Champagne. Por 3 milhas da 17, baixado e travado para pausa. Ciente da Paparosca, voz de aproximação, aguardando a autorização para pouso. Só informando o tráfego, se encontra pouso 1-0, passa a dura no instante momento. Batista, estão aqui a menos de um minuto do pouso. Ciente, onde é Paparosca? Ponto espera pronto, Oxane, 6-2-4. Xané 6254, a linha da cola temporada? Afirmo. A linha da cola temporada 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós, o Xané 6254. A linha intercola 6254. Pode prosseguir no pouso 1-7, o papau? Linha paparótica, firmo livre pouso na 1-7, o vento 1-0 graus, 1-4 nós. Tráfico já avistado. Nossa, livre na 1-7. 2 Salvador, Azul 4076. Azul 4076, bom dia, tráfego avistado. O Azul 1902, continua a aproximação, aguardando pista livre. A nave, um Airbus da Avianca, está iniciando a rolagem da 1-0, o Azul 4076. Ciente, aguarda pista livre, o Azul 4076. Está 32-16, desço para 3.000 pés, altímetro 1-0-92. 3.000, 9-0-9-2, 3-2-0-9-6. Hoje é Paparosca no solo, 6-8, autorizado back 3, reporte pista livre. Pronto, inclusive para o pushback azul, número 4-4-6. Pronto para cópia. Salvador Ilhéus 1140, Whisky 1, pista 1-0, direita, Dael, Leda Ilhéus, controle 119-8, transponda 5047, uso azul 4-4-6. Rádio Xané 6254, contato radar, sua para o nível 360, mantém perfil de saída da Eulida. 360, mantém o perfil 6254. Chega aqui a zona 4463. Portão 1 não autorizado, 4463, chame tá aqui. Confirma, tá? 118, decimal 9. 2-9-6, grave. Eu tô passando até o Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, ajuste no 0-9-2, 1-9-0 graus, 1-4-9, já posto no farol de Itapuã. Quando se visual com Embraer da Azul pra pouso 1-9-0? Tô ciente que não tô visual com ele não, vai chamar Itapuã e pensar o 4-3, tá? Ciente, Hotel Oscar Zulu. Então, reporte no farol da ponta. Pode parar. Índia paparazzi. Caso 4076 no solo aos 41. Nível direito chama solo em 1219. Nível direito chama solo em 1219. Zero complete na ILS XB190, chame agora a torre Salvador no 8.95. 18895 a torre, o 2230. 3216, desce para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado na ILS XB, forma estabilizada. 2.0 no 2, 3.2 no 6, vai reportar. 2, continua a aproximação, reporte baixado, travado. Informa o tráfego se aproximando para o pátio 3 a 500 pés, sente o tráfego seu, não irá definir a sua aproximação. 7, reportará baixado e travado. Oi, é o Papatão Gostel, Ascazulu, em Itapuã. Se autorizado, aproxima, pátio 3, sem interferir na 1-0. Hotel Ascazulu, reporte no setor sul da torre. O ajuste no 0-2, o vento no 0-0 graus e no 4 nós. Pantará, Azulu. Sala 0, esquerda, por Caracaju, controle 1-1-9-8, 5-0-6-3, 9-2-0. Matilho. Gente, só a informação de tráfego, Hotel Ascazulu, reporte no setor sul da torre. Pantará. 5063, para o gol 9250. Correto, chame pronto. Reportará. Otávio Cazulu, está presente autorizado, voar direto pátio 3, atentando as aeronaves que estão no táxi no pátio principal, evitar o sobrevoo das mesmas. Reporte em solo controlado, hotel Otávio Cazulu. Reporte Cazulu, está observando. Baixou e travou 2230 da passarela. 2230, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 1-0, 0 graus e no 4 nós. Tem livre pouso na 1-0, 2230. Com 1012 Goliath. O Webjet segue o azul, ponto de espera 1895, 1012 Goliath, hein? Segue o azul no táxi, ponto de espera 1092. Chamado para o controle? Foi o TAM 3283, informação Juliette. Autorizado ao nível de voo 50 na proa de mare. 3283, desça para o nível 050, oi na proa de mare para a chegada a mare. Altimetro na 012. A nível de voo 050, após mare intercepta a chegada. 1012 no altímetro, portanto, 3283. Estou com a TRV da passarela na curtíssima da 10. O azul 4463, quando autorizado, decola de imediato da pista 1-0. Ah, pelo. Sendo autorizado a alinhar e manter a cabeceira. Aguardia mesmo. 125, decimal 1, 933, decimal 9, 5, por favor. 125, 1, alterno 3395, obrigado, boa tarde. Passarela 2230 no solo aos 45, nível direito chama solo 121 decimal 9. Solo 121 decimal 9, livra eco. Passa aí o 2230, se possível, agilizando a liberação da pista. Agilizando. Tá no solo, Atlético Azulu? Atlético Azulu, afirma em solo controlado. Afirmo. No solo, aos 45, livre corte. Azul 443, o vento 1 0 0 graus e no 4 nós livre decolagem 0 0. Torre, boa tarde, Tan 32 anomeia, final, baixou e travou. Tan 32 anomeia, boa tarde, hoje 0 1 1. Continua a aproximação, aguardando pista livre, tráfego já avistado. Positivo, 1011. Então, 3216, secretário NV pousa no 0, vento no 00 graus, no 49, o ajuste no momento no 0 no 2. Ok, baixou e travou, né? Livre pouso, tá? 3216. Azul 4463, decolado de passagem, agora o controle em 1 no 9 decimal 8. 98, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4463. Azul 4463, bom dia, contato para dar a decolagem, chuva para o nível 140, saída coral. 140, saída coral, foi autorizado a Eleza. 2000 pés, voe direto coral, 4463. 2000 pés, direto coral, 4463. 674, pode estar pronto, me dá o contrato ali. 674, não pode pouso do tráfego na hora final da 90. Autorizado alinhar e manter cabeceira. Pode pouso do tráfego na final, alinhar e manter cabeceira. Leda, Leda e Léo, na verdade, era paralelo. Sim, Val e Coral, faz Coral e Léo. Coral e Léo, 4 metros. Salvador, uma boa tarde, bom 1941, assim, informação Juliette. Boa tarde, bom 1941, isso para nível 050, autorizado chegada Mário, altímetro 0119. 050, 1011119, altímetro com 1941. É possível voar na prefeitura? É o perfil desta arma. 3283, desço para 2000 pés, altímetro 0119, autorizado sinal ILS, acusei, faça abrigo. 2000 pés, 1011, autorizado final do ILS, contratabilidade. 3, 2, 3. 3216 no solo ao 50, chame solo ali no 219. 219, boa. Solo é o TAN 3216, livrou, né? Se escuta. 6741, livre decolagem no 0, ventando 00 graus, 04 nós. Livre decolagem pista no 0, na 3144, desça para o nível 060, autorizado chegada a Mari, altímetro 9011. Altímetro para 060, chegada a Mari, altímetro 1011, zona 44. Autorizado em Salvador, em Imar, 500 pés, a decolada do pátio 3, inclinação 14-1895, comprou a noroeste para o pátio da Imar. Não sobrevoar o pátio da base aérea de Salvador, o hotel Oscar Zulu, para táxi e acionamento e decolagem, vai chamar a torre 1895 da presente, o ajuste 190 no hotel Oscar Zulu. Controle Salvador, objeto 6741, decola, passa 2100 pés, solicita direto da EL. Objeto 6741, acione o código 5065. Posição 1. Guia Juliette, baixo para o 01-3216. Quem é o perfil da chegada inicialmente? Aguarde contato radar. Correção, perfil da saída, aguarde contato radar. Mantendo o perfil da saída, 9506, perfil de 674. Confirme novamente o perfil, 9250. 73, alterna Natal com 330. 6741, contato radar 4 milhas, sudeste de Salvador. Super nível 340, autorizado direto líder. 340, direto líder, jet 6741. Deve com 6741? Mantenha por onde lido 6741. Suficiente, mantenha ele 6741. Estão no parqueados no pátio principal. Paciente vai iniciar o PRO da animal até o novo. Localizador, tá 3283. Santana 3283, complete final ILS X-Ray, chame torre Salvador no 8, decimal 9. 1-1-8-95, contou, então 3283. Voo 941, desce para 2000 pés, liberado da gestão de altitude intacto. Altimetro 90 no 1, autorizado final ILS X-Ray, forma estabilizada. 3 da destina 2-0, 0-0 pés, ajustado 1-0-1-1, cancelado os exercícios de pés. Guavistado, livre pouso no 1-0, o TAN 3-2-3. Autorizado o pouso na pistola 0-3-2-3. Hotel Casulu, prosseguir. Sinal, sinal para animar. Hotel Casulu, não há tráfego a informar. O vento em Salvador 1-0-0 graus, no 4 nós, ajuste no 0-1-1. Reporte em solo controlado. Reporta na Azulu. Pronto, voo no 9250. Voo 9250, estamos em contato visual com o Airbus da TAM na longa final da 1-0. Visual, né? Após o pouso mesmo, a linha mantém cabeceira. O TAM 3-3 informa o tráfego à sua esquerda, a 500 pés, o helicóptero, não vai ter fim na sua aproximação. Siguiente, TAM 3-3. Salve, Salvador, pode começar a pegar a imagem, 3-0 para a vitória. 3-6-0 para a vitória, Guarda 4, o ajuste no 0-9-1-4-0-9. 0-1-1-7-5-4. Zero incorreto, 3-2-0, né, caso? 3-0-0. Gente. Azul 4463, serviço radar terminado 4.3 milhas nordeste da posição coral, chama em controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Afirmo, azul 4463. 3283, no solo a 859, livre direito, chame solo em 121, decimal 9. Direito 219, boa tarde.